Dá-lhe mais um confirme feito em desvios. Gente. Salvador, bom dia, TAM 3804, informação fila. TAM 3804, acione identificação, continue descida a nível de voo 050 e programa espera na posição ITAP. Ciente, até o 050, espera em ITAP, seria o número J, por favor? Em previsão, TAM 3804, inicialmente a pista está previsto para abrir aos 1500. Afirmativo, a gente está com velocidade bem reduzida, estimando o pouso exatamente 1500. É o combustível que a gente tem para não ir alternando. Então a gente vai precisar alternar direto. Sim, te informo que a previsão para a abertura da pista é 1500. Intenções irá manter o espera em TAP e o prossegue para a alternativa. Agora. Patrulhando a Gera Guardi para chamar a torre, reporte visual com a pista. Olas 46, um corte de frequência. Novembro Altruísque Vertical do Buraquinho. Gente, o Papa Romeo, novembro, com isso, confirma intenções. 20 milhas, corredor forte. Gente, o controle agora no 208. Acho que transpo controle, 1208, novembro, com isso. Negativo, o Whisky Charlie Mike mantém a proa de Bonse, reporte visual para o cancelamento. O senhor irá realizar a espera em Bonse para sequenciamento da pista 10 que irá ser... E será aberta aos 1500. Gente, reporte visual para o cancelamento. E após o cancelamento, você irá seguir na prova da SEASA. Só um minuto, tá bom? Qual seria o nosso número para a programação? Seria o número 1. Número 1? A gente só programou uma ótica sobre o TAP, se não for o suficiente, a gente alternará com as outras. Gente. Patrulha 10, chame torre 1 no 8, decimal 95. Controle Papa Romeo, November of Quiz, que passou da vertical de Buraquinho ao no meu pé, corredor forte. November of Quiz, que mantém sobre regra de voo visual, no meu pé, corredor forte, confirma intenções. Intenções até 20 milhas, corredor forte, November of Quiz. Gente. Charlie Mike já avisou para o cancelamento? A gente mantém assim o nível de voo 050, perfil da chegada bom, e reporte para o cancelamento. Ciente, o último pode mais que ele encontra na próxima semana. Salvador, passarelo do Dorre 230. Eu sigo, passarelo do 260. Sem querer importuná-la, senhorita, seria o nosso número para voz? Número 2 na aproximação. Patrulhão 0, confirma a intenção? Está na posição rotatória, está autorizado, pouso direto no BR. Está presente, autorizado, pouso final para o BR, pouso final. Patrulha 10. Desde pouso no BR, reportar a finalizada da patrulha. Patrulhão 0, reporta quando, quando ultrapassar em lá, que era na decolagem do meio. Cidade de Orta, senhorita, 180 nós. Gente, passageiro 2230, complete curva. A esquerda na proa 170, descida até nível de voo 050. Esquerda 170, vamos descer até 150, 2230. Autorizado para ficar até nível de voo 050. Até o 050, 2230, na proa 1970. Depois também deve ser o 366, né? Afirmativo. Siga. Ok, confirmado, qual que é a próxima proa? 54? Charlie Mike irá seguir para a proa do, da CEASA, porém a pista 10 está livre. A CEASA é a antiga rotatória. Controle, para 2500 para 3 seria a proa de candeia, se adequado ao corredor? Proa de Paris, o senhor conhece o Charlie Mike? Vou responder, Mike. 7, patrulha 0. Porto curto final para o grave. Já está avisado o local de exposição, a longa final. Patrulha 0 autorizado, pouso 4 graus, 150 graus, 109, sempre à frente do coixo da colagem, 107 graus, ali dentro da colagem. Sempre dependendo da 107, pouso direto na colagem, muito obrigado. Lembrar os clientes que solicita atenção para 2500 para treinamento. Turística, posso falar do solo, vento em Salvador, 150 graus, 109. Na proa do 368, passarela 2230. Novembro Oscar Whisky, suba 2500 pés. Subindo para 2500, Novembro Oscar Whisky. Meu Golf está fora do sol, 500 pés para o Whisky. Já o meu Golf prossegue para o Whisky na frequência de controle 10.8, considerando a colagem 5.2. Ok, transfere controle até o meu Golf. Papá Romeu, até o meu Golf. Até o meu Golf, manter sobre regras de voo visual 500 pés, confirma intenções. Tá, comprou a Whisky 500 pés, sobrevoo ferry. Sobrevoo até o meu Golf, na escuta permanente do controle. Escuta permanente, até o meu Golf. A saída 2230 desça para 3000 pés, ajustado no 096. 3000 no 096, passaria do 2230. Sul 4463, decolagem 53, controle 10.8. .208, estou fazendo controle, sul 4463. Então, o Whisky Charlie Mike sobre Vitores, curva direita na proa 240. 240 à direita, o Whisky Charlie Mike. Quatro, 463, contato radar na decolagem, suba nível de voo 180 na proa de Coral. 2260 na produção Vitor 366, desça 2500 pés, autorizado R9 pista 10, reporte passando Serra Vitor 366. Na proa do 366, autorizado para 3000, senhor? 2500 pés, né? Azul 4463. Azul 4463, esse contato rodando. Decolagem, vou na proa de coral em subida nível de voo 180. Coral 180, azul 4463. Passando Serra Vitor 366, o TAC 3804. Manter a posição. Vou esperar aí agora. Mantendo posição, no 2066. Gol 2067, autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, vetor no 40 graus, 109. Autorizado, alinhar e decolar, voo 2067. Gol 2067, após a decolagem, mantém proa até 3000 pés e após voa direto posição laser. Manter a proa até 3000 após laser, voo 2067. Salvador, muito boa tarde, eu estou 3804, passando 372, baixou e travou Campo Avista. 3804, continua para cima da senhora, a nave já iniciando a colagem. Já iniciou corrida, vou informar a pistolinha. Guardando pistolinha. Mais visual, Canozé. 2230, complexo Sami Torre, 1985, atento ao helicóptero, na proximidade de Duna, que não irá interferir na sua aproximação. Bom pouso. Muito obrigado e até. Esse pouso aqui está no zero, está 3204. Duna 2000, tá mais. Passarela 2230, bom dia, continua a aproximação, informa que está livre. 230. 2067, escuta. 2067, escuta. 458, controle Salvador 2068. 208, o carnaval, o 2067. Salvador, boa tarde, gol 2097. Gol 2097, suba para nível de voo 090, sube e mantém o 090 e a saída da EL. Mantém a proa 73000 ou já pode curvar à direita? Mantém, autorizado curvar à direita, ainda restrito nível de voo 090. Ciente, direita, proa de EL, restrito 090, gol 2067. Solo 59, direita, solo 21, decimal 1. Eu vou na prova de pelo. Quanto é 0 e a 7? Pode voar direto pro de Leda? O 2067 afirmativo na proa de Ledo informa um tráfego posição de 1 hora, 3 milhas, mantendo o nível de voo 100, tipo é um eco 1-10. Ciêntico, 2067. De repouso, Eduardo, 230. A Patango Alfa Golf, tipo desse a nível de voo 050. 54 aproximado do ponto de espera do 1-0, pronto. Gol Visual com tráfego, gol 2-0. Charlie Mike autorizado final do procedimento de DB Zulu, é poste passando Duna. Sete reportará Duna, Whisky Charlie Mike. 1-1-1 no tráfego nessa posição de 9 horas a 6 milhas, subindo restrito nível de voo 090, tipo é um Boeing 738. Rumpa 1-1, está ciente do visual. Quatro, 463, autorizado, vana para hoje, o COV. COV, 1-0-9. Ciente, Eduardo, 2-3-0. 1-9-9-5-4, totalmente pronto. Afirmativo, totalmente pronto, gol 9-9-5-4. Gol 9-9-5-4, após a TR, na curta final, 1-0, autorizado, ele é manter, precisa. Pode até a linha mantendo 0, gol 9954. Novembro, autorizado táxi, reporta onde espera da Papa. Coordenarei, controle, confirma, transporte, Fê. Controle, o Papa Romeu Novembro Alcoísque, solicita retorno. Papa Romeu Novembro Alcoísque, deixa para 1 no mil pés. Via corredores, reporte na Piazza, visual com campo. Reportará na Piazza, visual com campo, novembro aeróspito. Voo 2067, tráfego superado, submantém nível de voo 360. 360, voo 2067. Whisky Charlie Mike informa, passou o Duna. Whisky Charlie Mike, chame torre, frequência 118, decimal 95. 1895 grato, Whisky Charlie Mike. Passaria 2130, solo 03, direita, solo 21, décima 1. Solo 219, passaria 2230. 121, décima 1. Torre Whisky, Charlie Mike, final 10. Charlie Mike, continua a aproximação, informarei que está ali. Gente, Whisky, Charlie Mike, confirma a pistão 10 mesmo em pouso, né? Afirma. O Mike. 9954 autorizado, decolagem, estando 0, vento 150 graus, 109. Livre decolagem da Y9. O Charlie Mike autorizado pouso, destino 0, vetor 140 graus, 119. Autorizado pouso, 10, Whisky Charlie Mike. Torre Bacardi, 1867, pode esperar 10 graus. 1867, vou te esperar aguardando. Mantém, tá visual para nós, tá com isso. O 9954, decolado 05, controle 120, décimo 9. 308, bom dia. Tu 67, após em Embraer, após Bandeirante, no 0 autorizado, Lima 3, no 0. Após o Bandeirante, a Lima tem 8. Ah, e a saída PUCA, suba para a nível de voo 350. Em Suíça é 350, ou quando possível hoje, Aracaju ou Maceió. November Asquiz, confirme sua posição. 50 graus, 109. November Asquiz, controle. Prossiga, controle, November Asquiz. Papa Romeo, November Asquiz, confirme sua posição, que passa no momento. Através por aqui, November Asquiz. Romeo, November Asquiz, faça um 360 pela direita, mantendo no meu pé. 3-0 pela direita, mantendo no meu pé, Azul 4463, 62 milhas, Sudoeste, Salvador, serviço radar encerrado, Chamilhão, 120-1. Olho Salvador, 1-2-55, informação. 1-2-55, acione identificação, via chegada bom, desça para nível de voo 050. Controle 20-8. 08 novembro. Eco Zulu novembro, decolado 38. Papatango, Eco Zulu novembro, mantendo as condições visuais, suba até 1000 pés. Confirma para o ideal para o destino? Incremento 317. Confirme o Eco Zulu novembro para o ideal para o destino? 317, está presente. Bem, autorizado, direto ao destino, mantenha 1000 pés, o Eco Zulu novembro. Mantenha 1000 pés, vá direto ao Eco Zulu novembro. Azul 2771, aciona identificação, está sob contato radar, passa na posição coral, voe na proximidade para interceptar a chegada da mar e reforço para a descida. Azul 2771, desça até o nível de voo 110. Meu nome é Brasco Isso e vou na Prada Rota, Tória, reporte visual com campo. Na Prada Rota, reporte visual com campo, meu nome é Brasco Isso. Estou no 867, decolado 08, controle 120-8. 08, 867. Convita Serra November, controle. Papatango, Vitor Sierra, novembro, 61 milhas, Nordeste, Salvador, serviço radar encerrado, chame Aracaju, 120, decimal 3. Oi, Salvador, boa tarde, boa noite, 67. Voo 1867, contato radar, via saída Argo 1, suba para nível de voo 360. Argo 1, 360, 867. Eleva 867. Papatango, Golf Golf Kilo, irá efetuar o procedimento RNAVE ou NDB Zulu? NDB Zulu. Pega após pelo, voa Duna, desça até 3000 pés, Golf Golf Kilo. Após pelo, Duna, 3000 pés. Romeu, Hotel Romeu Golf, prossiga. Autorizado, livre atividade baixa, o sobrevoo agora faz disposições próximo à paralela. Gente, reporte no local do sobrevoo até o Romeu Golf. Botar na local do sobrevoo, tá, por favor. Voo 9954, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterne 125.45. 2685-12545, voz. Controle, November Asquisque, visual com campo. November Asquisque, chame torre, 118.95. Chama torre, 118.95, November Asquisque. Oi, Salvador, Papa Romeu na Liberal Suíça, visual com campo, solicita troca de emitida na 17. Gente, a porta curta final 17 de novembro, acho que é isso. Tá, curta final na Liberal Suíça. Então, é tudo 90, aguarde mais um minuto. O 1255, inicie redução para 2309. Iniciando redução 2309, 1255. Papa Tango, Eco Zulu November, sob condições visuais para nível de voo 105, quando possível, estimar de pouso. Onomia 00 copiada, Eco Zulu November. Papa Tango, Oscar Golf Kilo, desça para 2.000 pés, o ajuste no 0 Onomia, autorizada final NTB Zulu, responsabilizado. Para 2.000, autorizado final NTB Zulu. Gol, pedido. Anomei 1-0, copiar. Tô aí, falador, só tô confirmando, vim ver as coisas que vai realizar 2 TGL, realizando um voo de cheque e após um pouso completo na 1-7. Eu tô ciente, quando fica sujeito ao tráfego. Sujeito ao tráfego, na verdade era só isso. Tá, meu lógico, eu autorizado, tô vermelho, 17, 130 graus, 109. Autorizado, 1907, 109 graus, suíço. Autorizado, 1867, chame o centro Recife, frequência 126.0, alterne 128.8. Recife 260.288.867. Salvador, boa tarde, 3216, próximo ponto esperado 1-0, pronto. 3216, boa tarde, autorizado, Leandro, colapso 1-0, 130 graus, 1-0-9. 3216. Salvador, boa tarde, 3144. 3144, aciona identificação, via chegada a mar e desça até o nível de voo 060. E via chegada a mar para 060, 3144. Nosso quilo passou duas a distância. Oscar Golf Kilo, chame torre 118.95. 118.95, boa. Salvador, boa tarde, Papagaio, Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo, boa tarde, confirmando, pouso no zero. Afirma, senhor. Sérgio, continua a aproximação, informarei que está livre. Gosto. Plano 255, prosseguindo. Está com 230 nós. Se reduzirmos para 210, poderíamos voar o Serra Vitor 366? Só ponto. Estou esperas pela esquerda. Na prova ele faz da Poã com curvas pela esquerda. Quase na atualização, na membrana do país. Nas curvas já aponta para a região sobrevolta, é uma volta. Gente, fique atento. A um Charlie 208, aproximação da final 10, passando Simbra no momento. Se precisa passar do litoral sul, vou até o meu bolso. Controle, SNM 141, boa tarde, como está ali, mano? Oceano M1141, acione identificação via chegada Bonf e desça até o nível de voo 080. 080 na Bonf, identificou M1, patrão. Papá Romeu, até o Romeu Golf, vem para o litoral sul. Já está afastando, até o Romeu Golf. Azul 2771, desça para 2500 pés, autorizada a sinal R9, pista no zero, reporte estabilizado. Para 2500, vou para estabilizada a RNF da 10, do 2771. Salvador, Oceano 6226, transfere descendo para 1060. Oceano 6226, acione identificação via chegada mar e desça até o nível de voo 090. 090. Bomba 11, serviço radar encerrado, passa na posição Coral, Chame e Léus, 120 decima 1. Tosco-Isque. Mantenha o farol da Pan a 1 mil pés, tem um helicóptero que não está na escuta da torre, 500 pés, a uma milha norte da posição. Gente, do tráfego a 500 pés, nós lembramos que está iniciando a espera no, sobre a mercado Farol da Barra, mantendo 1 mil pés, nós lembramos que isso. Frequência 119, decimal 8. Não, Salvador, 198, azul 2771, bora. Bono 255, desça para 4 mil pés, o ajuste no 096, chame final Salvador, frequência 119, decimal 8. 198, descendo 4 mil, boa noite. Serra Vitor 366, 12771. Controle, Bono 255, descendo 4 mil. Bono 255, reduza a velocidade para 2190 nós, a princípio vou na proa de Serra Vitor 368. Desça para 4 mil pés. Ajuste para 016. Já voando 368, já descendo 4 mil e com 219. São para 230 nós. 230, minha 1 para 2. Golf, confirma a intenção sobre o Golf? O sobrevoo é mais de disposições. Está visual com a aeronave. Próximo do horário. 5, vou na proa do Serra Vitor 368, desça para a nível de voo 050. Estou na proa do Serra Vitor 368, desça para o 050. 3144, inicie redução para 2209. 2209 para 3144, desce a 100? Afirme? 2209-31144. Desça até o 060, então 3144. 060-31144. Terra Vitor 366 é o azul 2771, inicial. 2771, complete a aproximação, chama agora a torre 118 decimal 95, uma boa. Zona 1895, azul 2771, boa. 0 graus, 0 mais. 437, Indiano 10. 3 minutos afastado, 97. Espera, tem 209 inicialmente para pouso, 90. 5 inicia em redução para 2009. Número 3 na aproximação. Reduzindo para 209. 3, 1. Janela 6315, chame final Salvador, frequência 119.8. 119.8, 63. Sul, do oeste da cabeceira no 03 milhas, se afastando 500 pés. Azul 2771, tráfego da Tchepiaz. Hotel Romeo Golf, se afasta com o piloto fora do Tapan. Vai afastar o Hotel Romeo Golf. Então nós, desça para 4 mil pés. Descendo para 4 mil pés, reduzindo para 310, 63. Rádio. Tan 3144, desça para nível de voo 050. 050, Tan 3144. Oceana 6141, desça para nível de voo 060. 060, é um patrão. Pouso pista no 0, vento 140 graus, 0 abaixo. Pouso cabeceiro 10, baixado, chegada azul 2771. A 2 mil pés, para nível de voo 380, saída Arbor 1, transição Eleva. Stan 3437, contato radar, via saída Arbor 1, suba para nível de voo 380. Via Arbor 1, sobe a nível de voo 380, Stan 3437. Stan 3144, após ITAP, você reavita 368. Após ITAP, você reavita 368, Stan 3144. Oceana 6226, controle? 6226, prossiga. Efetuando desvio? Afirmativo, efetuando desvio. Pequeno desvio, já voltando a proa de mar. Gente, desça para nível de voo 070, Oceana 6226. 6226, 070. 3144, chame final Salvador, frequência 119.8. 098, bom dia. Oceané 6141, vetoração para o sequenciamento, curva direita, proa 240. Limite a radial 270 de Salvador. Direita 240, 6141. Usa velocidade para 220. Ok, já com 2209, baixando para 060. 1255, passou o CRV 366? Correto. Confirme? Correto. Complete aproximação, chame torre, 18.95, boa pouso. Boa tarde, 18.95, Golo 25. Chané 6315, desça para 2.500 pés, informe passando serviço 366, Chané 6315. Serviço 366, descendo para 2.500, 6315. Completo, para o Golo 25, está na escuta. 050, 6141. Nessa nova, a situação positiva. Gente, mantém ainda espera, aguardando autorização para ingressar na final da 17. Aguardando autorização, não é melhor só isso. Pan 3437, vou na Pro de Alefa. Pro de Alefa, Pan 3437. Oceané 6141, chame final Salvador, frequência 119.8. 198, 6141, obrigado. Salvador, Oceané 6141. Oceané 6141, mantenha presente proa, desse mantenha nível 050, estou tindo, 1096. 050, 1016, mantenha proa, 6141. Salvador, muito boa tarde, Oceané 6320, com informação Mike descendo para o 70. Oceano 6320, acione identificação via chegada mar e desça para nível de voo 070. Oceano 6141, desça para 4000 pés. 4016, o 6141. 0. Confirmando o nível para o Oceano 6320. Oceano 6320, nível de voo 070. 070, Papa Tango, Eco Zulu November, controle. 6141. 6141. Oceano 315, passou o serviço 366? Passou agora, completa aproximação, chame Torre 118 decimal 95 para pouso. 118, grato 3144, da TAN, desça para 2500 pés. Informação serviço 366. Para 2500, formará no 366, 3144. 376. Oceano 6315, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Informo um Papa 28 Alfa à sua esquerda, no setor norte, não interfere com a sua aproximação. A ONU 1100 pés. Patrono, reassuma a navegação, vou agora na proa do serviço 366. Serviço 366, 6141. 6 decimal 0, alterne, 128 decimal 8. 27, Oliveira, primeira direita, solo 1211. 211, Oliveira, bomba. 437, centro Recife, frequência 1260, alterne, 1288. 260-288 para 3437. Bom dia. O 6141 pode prosseguir na descida? Autorizado, desça para 2500 pés, estou tímido no 0 no meio, informe passando serviço 366. Oceano 6241. 2500, o 6141. Oceano 6226, após o TAP, vou serrar 366 e desça para 4000 pés. O ajuste no 0 no meio. Afirmo, senhorita, está no farol Itapuã, já vai encerrar o voo, retorna para Engimar assim que possível. Oceano 6315, pouso autorizado na pista 10, vento 140 graus, 119. Autorizado, pouso na pista 10, 6315 da Oceané. Torre Salvador, boa tarde, tá 3144, final da pista 10. TAM 3144, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Reporte servido 372, QNH 109. Ok, reportando 372. Sim, te aguarde a pista ali, TAM 3144. Tá, tá. November Oscar Whisky, o solo foi aos 29, confirme o PAT. Ciente, autorizado backtrack, bata na escuta November Oscar Whisky. Passo 372 e baixo para trás. Sim, te aguarda a pista livre, tá 3144. Guarda. O ajuste no 0196, informa que vai seguir tráfego da companhia, a 10 milhas à sua frente. Autorizada a final R9, reposto habilitado. Negativo, mantenha ainda esperando o farol de Itapuã. Temos mais uma aeronave passando duna agora. Ok, senhorita, vai aguardar, até uma volta. São 3144, pista livre, pouso autorizado, vento 160 graus, 12 mais. Livre pouso, 3144. 5, Romeu 1, Batom, obrigado. Salvador, Oceano 6141, boa tarde. Oceano 6141, continue a aproximação, aguardando a pista livre, QNH 10016. Informa o helicóptero Romeu 44 e espera no farol de Itapuã a 600 pés. 7, aguardando, 6141. Confirme. Gente, frequência livre ao estacionar November Oscar. Confirme, Papatango Vitor Índio Juliette. Vitor Índio Juliette, acione e chame táxi. Quilo Romeu Oscar, mantenha a posição, aguarde para iniciar a decolagem. Vitor Índio Juliette, autorizado o táxi, reporte ponto de espera da Oscar. Tan 3144, solo Faust 32, 12111, frequência do solo. Solo Salvador, 21-1, obrigado, Tan 3144. Oceano 6141, pista livre, pouso autorizado, ventuna 70 graus, 119. Leve pouso, 90, 6141. Hotel Romeu Golf Torre. Na escuta, Hotel Romeu Golf. E confirme, o senhor vai fazer o pouso final agora? Afirmo, querida, meio mais. Gente, mantenha ainda a espera no farol de Itapuã, aguardando autorização para o cruzamento do eixo da 1-0. Vai aguardar sem previsão, querida. Temos mais um pouso na 1-0 agora. Ok, vai aguardar até o Romeu Golf. Avião 10, Oceano 6321. Oceano 6226, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. QNH 10016, informa o helicóptero Romeu 44, mantendo espera no farol de Itapuã. Oceano 6226, tráfego à sua direita. Quilo Romeu Oscar, autorizado decolagem pista 17, ventuna 60 graus, 109. Oceano 6141, solo aos 33, Olivra 1211. 2-1-1, vou lembrar o 6-1-4-1. É 6226, pouso autorizado, pista 1-0, ventuna 60 graus, 099. Pouso 6226. Tango Kilo Romeu Oscar, decola os 34, mantém a proa até 1.500 pés, após, até 1.000 pés, corrigindo, após direita, 1.500 pés. Informa o helicóptero Romeu 44 no farol de Itapuã, 400 pés. Vai bater a proa, estou no 1.500 pés, a proa vai a direita, corre abaixada, 1.500 pés, o corre o piloto da lata. Confirma a aeronave que chamou o sol? Vitor Romeu, Índia, Juliette. Autorizado ingresso, pista 1 a 7, reporte alinhado e pronto. Hotel Romeu Golf, confirme visual com o Airbus na final da 1 a 0. Já visual superado. Gente, Hotel Romeu Golf, está presente, está autorizado o cruzamento da final da 1 a 0. Reporte para aproximação para Enrimar. QNH 1 a 0, Unami. Autorizado em cruzamento, reportará a curva final da Enrimar Hotel Romeu Golf. Oi, Oscar Golf, Kilo, confirme o passe. Ciência, autorizado o cruzamento da 1 a 7, Oscar Golf Kilo. Reporte livrando a pista. Marajá 44, acione identificação. Está sob contato radar. 5, 7 milhas, sudeste Salvador. Vou na Pro de Mar para interceptar a chegada da Mar e reporte para a descida. Pro Romeu, Oscar, prossiga. Turíndia, Juliette, autorizado a decolagem pista 1 no 7, vento 1, 40 graus, 1 a 0 nós. Oscar, na escuta? Apatando aquilo, Romeu, Oscar, sua transmissão está inteligível. Apatando aquilo, Renato. 237, Olivra 1, 211. 1211. Dia 2,5 direto. Autorizado. Uba para 2500 pés, direto Cirilo, aquilo, Romeu, Oscar. Autorizaria mais ou menos 4,5. Autorizado, Kilo Romeo Oscar. 7, controle Salvador, 1208. 20.8, ainda, Júlio. Receptor final do RNAV, está 10. Chamei a 6320, complete final RNAV, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 295, vou chamar 6320, até daqui a pouco. Capatão Aquilo Romeu, autorizado. Submantenha o 045. Controle cordial, boa tarde. Papatango, Victor Índia, Juliette. Papatango, Victor Índia, Juliette. Submantenha o 9500 pés, linha do litoral sul. Quando possível, se estimar de pouso em Cairo. Seria possível acender para o 2500? 1-0, 8-0, 6-3, 2-0. Passo na sua posição de 12 horas, 3 milhas. Estava visual, mas agora perdeu o contato visual, senhor. Sim, subi inicialmente para 1.500 pés, o Vitor Índia Juliette. Inicialmente 1.500, Índia Juliette. Carajá 44, prossiga. Bom, Romeu Golf, considere seu alô aos 39, frequência ali. Você está estimando o pouso aos 1500, tá? Entre, copiado, Vitor Índia Juliette. Corrigindo, Índia Júlia, 1600. 1600, copiado. Na minha 320, solo 41, na Oliveira, primeira direita, solo 1, 211. 211, solo, canhar 1, Vitorino e Juliette, no atraso reportado no setor, frequência livre.